estou enxergando! Oi, Simpsons! Bem-vindo à usina nuclear de Springfield. Um espírito nobre engrandece o menor dos homens. Cansado de flores, este ano mande peixes. Escola primária de Springfield. Pingos de chocolate Hershey's não pingam no traseiro do cupido. 2 dias, 3 dias sem acidente. Quando lerem isto, eu terei partido. É melhor assim. Sofá. Aeroporto Internacional de Springfield. Portão 10. Sede da Legião Estrangeira Francesa. A tenda dos oficiais. Você passa tempo demais no sofá. Adeus, Marge. Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News, Rio. Senhor? Sim. Bem, amanhã é o dia dos namorados. Ah, sim, o dia do grande massacre de Chicago. E nossos funcionários pediram para saírem mais cedo para ficarem com seus amados. E é claro que eu ficarei com o senhor. Ops, Peters, minha cara de mal. Nunca! Oh, bem, se o senhor quiser impedir uma possível rebelião, eu posso sugerir uma festa após o expediente, um baile do coração, se preferir. Baile do coração? Baile do coração da usina de Springfield. Apetitoso. Excelente. Para mesa de Natal, para jantar, para transplante. Não, eu não quero bombom. Não é bombom, é coração do bebê. Oh. Que haja um baile do coração. Dia dos namorados. Ô, Brandine, você sabe como preparar e assar um anjinho? Você sabe que eu posso fritar qualquer coisa que eu se abater. Ah, Brandine, com tantas primas que eu podia ter me casado, casei justo com a minha irmã. Cal, esta mente, mente, esse é o Cal. Não é tudinho que eu disse, esse homem? Tá legal, Lenny. Para de parar de falar sobre o Cal. Oxente, você quer que eu morra? Oh, Marge, é tão bom poder juntar os dois amores da minha vida. Não trabalhar e você. Escuta só, tem uma fantasia que eu sempre tive vontade de realizar. Se estiver disposta... O que esses cães levados estão aprontando? Espera um pouco. O empreiteiro disse que era um poço sem fundo. Caçarei a licença dele. E aí, professor? Eu não sabia que trabalhava aqui na usina. Sou consultor. Às vezes eles ouvem, às vezes não. Pessoas morreram. Não fui eu quem te conto. Então, tá com quem aqui? É bom, ainda não tô com ninguém, mas não joguei meu velho charme Frank. Oi, linda. Vai ver. Núcleo do reator. Bom, isso... Não deixa dúvidas na mensagem. A química do amor. Alô, Homer? O que foi, pai? É dia dos namorados e eu estou sozinho. E aquele gato que fareja quando você está morrendo está me encarando. Você está olhando o quê? Filho, eu estou com medo. Esse gato já levou 5 esse ano. Pessoas com 90 anos não morrem de repente sem motivo algum. Por favor, venha. Tudo bem, pai. Nós iremos pra aí. E pode trazer um pacote de fraldas? Ah, sempre pensa o que pra mim? Tá bom. Traz só um tubo grande de pomada pra assadura. Rápido! Dia dos namorados. Amamos nossos rabugentos. Castelo de aposentados de Springfield. Uh-oh. Muito bem. Feliz Dia dos Namorados, pessoal. Não vejo por quê, a não ser que tenha achado a peça que está faltando aqui. Que tal eu colocar uma musiquinha? Eu costumava dançar com meu Og esta música. É, eu e minha Bubbly fazíamos amor com essa música e geramos um filho que nunca me visita. E agora voltamos com o Prayer Ham Companion. Tira a tomada. Não de mim! Muito bem, hora de um docinho de Dia dos Namorados para nossos animados idosos. Não tente nos bajular, sabemos que são pílulas. Mas são de uma nova marca e também são lindas. Olhem, verde, como um M&M com esperança. Tá começando a fazer efeito. Muito melhor. De repente, não quero mais reclamar. Quero me alegrar. Posso sentir a tensão saindo por minha barba. Loja de materiais de construção. Olha, achei que tinha morrido. Bobagem, Abe. Eu não te deixei e nunca vou te deixar. Não parece nada com a Mona que eu conheci. Sou a Mona que vive em sua lembrança, com toda a raiva transformada em doçura pela nostalgia. Então o que está dizendo é que isso está realmente acontecendo? Acha que não tem problema deixá-los aqui? Marge, tudo o que fazemos é deixá-los aqui. Eu só acho que podíamos fazer algo mais. Nós podíamos visitar sua mãe. Não, não, tem razão. Vamos pra casa. 15 de fevereiro. Veja só, galera. A farmácia tá liquidando essas sobras do Dia dos Namorados. Você ganha uma, você ganha uma. E não esqueci de você, colega de trabalho iraniano suspeito. Por favor, me chame de Dennis. Ultra secreto. Professor, professor, por favor, esse é um local de trabalho. Bebida? Caramba, minha cabeça de ovo tá zonza. Você dormiu aqui a noite toda? É, você tem razão, eu dormi. O Dia dos Namorados é muito difícil pra mim. Eu vi aquele filme do Stephen Hawking e o que eu pensei foi... Ele tem mulher? Ah, faça-me um favor. Ele teve duas. Eu nunca vou conseguir. Sempre vou ter que ficar só olhando. Escuta, amigo, eu já tive muita experiência com uma só mulher. E posso te dizer, relacionamentos são tentativas e erros. Como aniversários. Primeiro tentei ou não me lembrei. Depois lembrei tarde demais. Depois eu felizmente acertei com fazer a Lisa lembrar. E meu relacionamento com a Lisa nunca esteve tão bom. Você disse tentativa e erro, né? Meu bom homem, isso nada mais é do que um método científico. Essa desperdiça muito. Agora melhorou. Vou usar a ciência para descobrir o segredo das mulheres. Homer, a pesquisa científica pode resolver qualquer coisa, menos a fusão a frio, os quasares, o interior de um buraco negro e o que precedeu o Big Bang. Mas todas as outras coisas podem ser resolvidas, inclusive o amor. Fala sério, professor. O que faz um homem e uma mulher se amarem não é a ciência, é química. Que é ciência. O quê? Instituto de Tecnologia de Springfield. Eu fiz a uma enorme quantidade de mulheres uma única pergunta. O que te atrai num homem? Vamos ouvir e aprender e tomar uma limonada que eu acabei de preparar. Sabe, com certeza. A coisa mais importante de um relacionamento é isso. Eu gosto de homens altos. De olhos azuis. E tem que querer filhos. Eu não ouvi a última delas. Tentativas de ser Deus, burradas genéticas. Primeiro vou trocar esses óculos fundo de garrafa por lentes de contato azuis invisíveis. Depois sapatos com salto que te deixam mais alto. Você olha todos de cima, é lindo. Aí, olha só, sou o Herman Monstro. Na verdade, ele tinha a Lili, que era uma linda mulher. E aí, garota, você me acha atraente? Lamento, mas não. Ah, mas que azar! Ela é uma androide que eu programei só pra dizer sim. Por quê? Por quê? Por quê? O que é que eu tô deixando passar? É, professor, sem querer ofender, mas será que poderia ser sua voz? O que que tem de errado com a minha voz? Só os altos e baixos, as palavras a mais e os finais sem sentido da Royven, Royven, Cloyven. Ai, meu Deus, é a avó! Olá, viemos visitar a Abe Simpson. Eu trouxe um cartão que eu fiz. Eu me trouxe, é o bastante. Mas o que é isso? Puxa, pensei que a essa altura já teriam terminado. Nossa, eles estão totalmente fora de si. Deve ter um jeito de se aproveitar deles. Tá falando isso pra mim? É. Anéis de Velhos. Esse pequeno aparelho que fica embaixo da língua vai mudar tudo para mim. Esta voz é uma mistura de grandes vozes de Clark Gable e Walter Cronkite a Rush Limbaugh. Não concordo com a visão política, mas o corpo dele é uma câmara de eco natural. Uau, isso realmente muda tudo. Você me deixou animada. Tá na hora de um pequeno teste de campo. Mais algum conselho, Homer? Sim, participe de aulas de yoga. É onde as mulheres estão. Como você sabe sobre as aulas de yoga? É, achei que fosse aula de iogurte. Bem-vindos a Atlantic City. 21! A casa vence de novo! E agora, nossa estrela, Dolly Parton! Oh, ela é boa! Bart! Ai, caramba! Você está se aproveitando dessas pessoas que não sabem onde estão. Vou levá-las de volta para o asilo. Ah, não vai não. Eu ganhei uma suíte de cortesia. Fantástica! Não pode continuar dando remédios pesados para pessoas que não conseguem morder um pêssego. Senhora Simpson, isso é um fato. Se esses idosos não forem medicados, não consigo ver a série O Império do Contrabando. Nick morre no final. É? Então vai se ferrar. Vou te denunciar para o governo. Eu não tô nem aí. O quê? Você me quebrou. Eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse. Em que eu posso te ajudar? Estúdio de yoga. É, eu vou esperar aqui fora porque podem me mandar fazer algo. Mudei minha altura, mudei meus olhos, meu status de relacionamento. Eu não sei por que escrevi indisponível lá. Isso certamente não ajudou em nada. Mas agora está na hora de mudar minha voz. Voz. O Royvin e o Flavin agora são hasta la vista, Frinky. Eu sempre fico atrás do idiota que só vem atrás de mulher. Olha, eu te entendo. Terminou com um namorado de longa data do colégio porque ele não saía para lugar algum. Depois ficou com vários, mas eram todos manés que só queriam mesmo te usar. Agora está esperando com todas as forças por um homem para abraçar e que organize os fios atrás de sua TV. E pode acreditar, minha linda, eu organizo todos os fios que você tiver. Agora tenho que te mostrar uma foto da minha cadelinha. É, o nome dela é Logaritmo. Quer dizer, Lady... Esse aqui é o meu número e para provar que não é mentira... Ah, moleque! Me liga, hein? Revista O Tempo Dissolve. Cara, você tá lendo a página 13 e quando se dá conta tá terminando o último artigo? Peguei o número de todas. Cara, você arrebenta, hein? Estilo Cal. Agora eu tenho que ir embora. E caso a Marge esteja brava, você me presta esse chip? Mas é claro, amigo. Eu tenho outros. Cri-cri, gata. Estava tão preocupada. Onde você estava? Não, não me diga. Não quero ouvir uma de suas mentiras idiotas. Marge, minha cara. Você é costelinha de porco com molho de carne por cima e eu sou molho de maçã que destaca todo o seu sabor. Ah, Homer. Mas que negócio é esse? O quê? Você não é minha esposa? O que eu acho muito intrigante. Fique à vontade. E aí, professor, me conta tudinho sobre ontem. Fala. Ah, eu não posso falar agora. Tô num encontro. Depois eu tenho outro encontro. E depois outro encontro. É possível uma pessoa enjoar de uma coisa boa? Essa é a minha prima, Nuke Kwan. Sou a número um no lado leste. Ah, minha avó. Alguém aqui viu o John Frink? Não tá, não. Mas o carro hovertrônico dele está parado do lado de fora. Se eu disse que não tá, não, não tá, não. Tem um rato boiando em minha cerveja, é brinde? Não tem, não. Obrigado, meu bom homem, mas eu vi coisas terríveis aí embaixo, como por exemplo, o Mo não tá usando calça. É a terça só de avental. Bebidas no preço normal. Você tem sorte, Frink. Tem todas as mulheres que querem, enquanto eu não acho uma só mulher que aguente a mim e o meu Wolverine domesticado. Sortudo! Não arrumo ninguém. Alguns caras têm tudo. Deixa eu ver. Homens carentes, mas mulheres solitárias. É só unir os dois. Que boa ideia! E que tal uma cerveja e uma batata assada? Acho ótimo. Batata assada tá em falta. Mas o que é isso? A pior coisa que já aconteceu com esta família. Admito que as alucinações estavam fora de controle, então suspendi o remédio e escondi no único lugar que eles nunca olharão, a biblioteca. Mas você não contava com minha astúcia. Eu venho aqui porque é o único cômodo desse lugar com aquecimento. Vovô! Não tem permissão para tomar drogas que não estejam em copinhos de papel. Escuta aqui. Toda noite eu vejo meu colega de quarto chorar até dormir. Só ontem eu descobri que aquilo era um espelho. Eu vou encontrar minha Mona. Aprendemos uma lição. Nunca visitar o vovô. Meu velho carro. Mas que ótima alucinação. Para os bons e velhos tempos antes da cura da polio. Tabacaria, Springfield Times, Springfield Herald, 12 centavos. Springfield Daily News, Springfield Tribune, Springfield Picayune. Grandes bandas. Chapéus para homens. Escritos banidos, TV com antena. Coconut Babalu, proibido não fumar. Que maravilha! É a América do jeito que eu gostava dela antes de irmos à lua e descobrirmos o quanto era sem graça. Achei o único momento feliz em 80 anos de vida e não vou largar mesmo. Ah, isso não está certo. Agora melhorou. Isso acaba agora mesmo. Ela não é real. Nada disso é real. Cigarros imaginários, doces que não existem. Chuma daqui, Marge. Mulheres desacompanhadas como você não são permitidas nessa época. Eu não vou embora, vou entrar na dança. Não pode viver aqui. Existem pessoas no mundo real que te amam. Aqui tem duas delas. Se viver no passado, você nunca terá gente. O que é mais precioso para um avô do que os seus netinhos? Especialmente seu neto homem aqui. Oh, seu argumento machista me convenceu, Bart. Ah, nós mulheres teremos nossa vez. Isso, garoto. Adeus, Mona. E adeus, maço de cigarro por uma moeda. Acho que eu sentirei mais falta é disso. Oficina mecânica. E aí, toda aquela dança comigo não significou nada? Eu voltarei para roubar um beijo depois. E quanto a você, eu tenho planos mais interessantes. Então, o Frink finalmente vai anunciar qual das mulheres ele escolheu para ficar no planetário de Springfield. Parece um episódio de The Bachelor. Só que você dirige até lá e paga o estacionamento. Por que estamos explicando isso se sabemos o que está acontecendo? É bom conversar com você. Hall de entrada. Senhoritas, prestem atenção. Olha, eu achei que fosse a única pessoa que estava sozinha. Mas eu aprendi que a solidão está em toda parte, como os filmes de super-heróis. Quantas vezes veremos o começo do Batman? Eu modifiquei meus algoritmos para que vocês não gostem de mim e achem um homem que fará cada uma de vocês muito feliz. É isso. Liberem os pretendentes. Espero que elas gostem. Duffman, adoraria poder aprender a falar na primeira pessoa. Todo mundo se arrumou. Quase todo mundo se arranjou. Professor, mas e você? Cadê sua eleita? Para mim, o verdadeiro amor é nossa conquista intelectual, a música das esferas. às vezes é bom mesmo estar sozinho. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb. O que você está fazendo com minha filha? Por que construí a mãe dela? pouco, como foi que voltamos pra cá? Eu joguei o resto das pílulas na privada. Parece que elas conseguiram chegar ao reservatório. Devemos realmente tentar acordar. Tá brincando? Tem um buffet completo e Jim Martin está aqui. É isso mesmo, amigo. Experimente um camarão. Alguns estragaram, mas muitos estão bons.